história destruída pelo dinheiro. Cada história tem sua glória, aqui só os guerreiros. Um humano humilhado, iludido, cada sonho sua história. Destruída pelo rico, positivo, negativo. O cenário é auditório, o mensalão é positivo. Cresce o nosso ódio, linha de frente, CDR, chegue a pavora. Rap nacional, cobra todas as falhas, cobra todas as provas. Castroas armações, cobra engolindo cobra. Sistema de grandes castações, chegou a hora. Periferia, favela, honestos sofredores, becos, vielas, somos vencedores. Honestidade, calo na mão, nesse mundo de horrores. Honestidade na batalha, somos pacificadores. Da paz, da esperança, com coragem, sem matança. Sistema de pequeno, só na rima a vingança. Na escrita está a vida, vida sem saída, pois foi desiludida. O sonho é um centavo, sem valor pra burguesia. Mas aqui somos poetas, também compraria. Família PVF, chega e valoriza todos os sonhos, todas as vidas. Com a rima valiosa, chega e contagia, contamina com o vírus do amor. 100% periferia, periferia até a morte, como a noite e o dia. Rap nacional, 100% na batida. Respeito, atitude, protesto, essa é a nossa vida. Sistema de rico, sistema de pobre. Sonhos jogados na lama, a favela é que sofre. Sistema de rico, sistema de pobre. PVF, linha de frente, periferia até a morte. Sistema de rico, sistema de pobre. Sonhos jogados na lama, a favela é que sofre. Sistema de rico, sistema de pobre. PVF, linha de frente, periferia até a morte. Muito tempo na função, hoje não tô mais envolvido. Achei uma saída, eu tô na paz de Cristo. Os manos ligados no crime, cachimbo. Sangue derramado, cadê meu coração partido? De segunda a segunda, eu pego a estrada na balada. Coquetel de manjar e as carreiras esticadas nos viadutos. Da vida uma criança com fome sofrendo. Pra quem tem casa no hotel do vale, somos sistema de pequeno. Preto, branco, várias raças, diversas cores. As favelas são cumprimento dos princípios das dores. Bem-aventurados aqueles que sem o castigo, os humilhados serão exaltados. É, eu creio nessas fitas. Álcool, droga, mal letal, é lamentável. Prostituição, um sistema carcerário. O sistema dos grandão é incentivo à bandidagem. Sacado sem medalha, uma vara atrás das grades. Arquivado na memória, várias tretas cabulosas. Velórios, homicídios, trágicas histórias. Só na fé, perseverança, no sangue do cordeiro. Encontro verdadeiro, fim do pesadelo. Goiânia, da zona oeste, minha quebrada. Aos guetos do Brasil, escute uma boa nova. O menor vira ser mil e o menino saca só. Uma grande nação, somos todos favelados. Nós fazemos união, sistema de pequenos. Virtudes e defeitos, arma secreta que arregaça na hora H, tipo Pedro. Honra e majestade ao meu Senhor Jesus, que me livrou da morte. Dele, mesmo sendo fraco, sou forte. Amém. Sistema de rico, sistema de pobre. Sonhos jogados na lama, a favela é que sofre. Sistema de rico, sistema de pobre. PVF, linha de frente, periferia até a morte. Sistema de rico, sistema de pobre. Sonhos jogados na lama, a favela é que sofre. Sistema de rico, sistema de pobre. PVF, linha de frente, periferia até a morte. Sistema de grande, mano, Monza, isso é sério. Só ele de talento, imperadores, nós os cegos. Pula da burguesia, pode crer, são os máximos. Conta milionário, pobre aqui, paga o pato. Pura periférica, muitos amigos, um fracasso. Nos olhos do sistema, mais um louco revoltado. Sem emprego, opção, mente sana e vai vendo. Puro ódio, tá na veia, o pensamento corroendo. Pobre apavorado, da minha raça está sofrendo. Sistema de pequeno, mano, eu não entendo. Desigualdade, preconceito, sistema de pequenos. Poucos até conseguem alcançar o pôr do sol. Muitos na correria, fora da vida bandida, que é só cheiro de formol. Luta após luta, luta após vitória. O dia inteiro do sol quente, sonho da casa própria. Pular da burguesia, tudo muito fácil, viola todas as leis. Não vai preso, são os máximos. Visa periferia, bandidos fracassados. Rebaixa nossa classe, todo mundo é ladrão. Nem todos é assim, entendeu, seus mamão? Sobreviver na favela como a guerra no Iraque. Vítima do ataque, mata pobre como Pac. Não se rende contra ataque, o crime está aí. Não se ilude, não se mate. Sistema de ricos, aqui controla a droga. Viciado, noteado, é quem vai. No xadrez agora, os ricos vão à forra. Com suas carreta hora, nem dá muita atenção. Aquela humilde senhora no sinal pede esmola. Compaixão não existe, infelizmente é foda. Ser pobre não é defeito, corre atrás, seja forte. Sistema de rico, sistema de pobre. Sistema de rico, sistema de pobre. Sonhos jogados na lama, a favela é que sofre. Sistema de rico, sistema de pobre. PVF, linha de frente, periferia até a morte. Sistema de rico, sistema de pobre. Sonhos jogados na lama, a favela é que sofre. Sistema de rico, sistema de pobre. PVF, linha de frente, periferia até a morte. Família PVF, poetas da periferia, Mano Pico, Vaguinho, MacLeod, Compraria das Ruas, Mano Monza, Yuri, Buga, Zona Oeste, Goiânia viva, periferia, aqui é favela, irmão. Tem brecha pro sistema que quer tentar nos derrubar. PVF é a união mais forte, união mais forte.